dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that Encontro Central, o encontro dos grandes amores, o programa dos apaixonados em todo este imenso país. Daqui a pouco vamos estar de volta com os recadinhos do coração. Você também pode enviar o seu para o nosso site, ouvintecentral.com. Eternos namorados, estamos voltando com muita música, alegria e, claro, trazendo as emoções mais fortes com os recadinhos do coração. Cantinho da Carta, Encontro Central. Recado do coração da Sheila para o Emanuel em Goiânia. Quero te dizer que o impossível só se tornará difícil se você não estiver ao meu lado. Enquanto você estiver em meus braços, tudo é possível, porque eu te amo. Da Fernanda para o Aldo em Curitiba. Eu esperaria por mais 1000 vidas, se necessário fosse, só para te encontrar e viver o nosso amor. Encontro Central. Era como um sonho bom.

Aqui, os amantes tocam as suas emoções. Daqui a pouquinho tem muito mais música, belíssimas canções de amor e a nossa tradução. O Brasil inteiro ligado na maior audiência do rádio. Encontro Central, o encontro do ouvinte apaixonado. Olá, apaixonados, namorados, amantes, estamos de volta em mais uma hora com muita emoção e belíssimas canções de amor. Eu sou o Ailton Moreno e agora vamos com nossa tradução. As mais lindas traduções, Encontro Central. Estive pensando em nosso passado. Havia apenas você e eu. Éramos jovens, ardentes e livres. Agora nada pode mudar o que você sente por mim. Já estivemos nessa estrada antes, mas isso agora acabou. Mas você continua me trazendo de volta. Baby, você é tudo o que eu preciso. Quando você está em meus braços, acho difícil de acreditar que estamos no paraíso. E o amor é tudo o que eu preciso. E eu encontrei isso no seu coração. Não é difícil de se ver que estamos no paraíso. Alguma vez em sua vida, você encontrou alguém? Alguém que pudesse mudar o seu mundo, te levantando quando você está triste? Nada pode mudar o que você sente por mim. Há tantas coisas que eu poderia dizer, mas apenas abrace-me agora, pois o amor vai iluminar o caminho. Baby, você é tudo o que eu preciso. Quando você está em meus braços, acho difícil de acreditar que estamos no paraíso. E o amor é tudo o que eu preciso. E eu encontrei isso no seu coração. Não é difícil de se ver que estamos no paraíso. Há muito tempo que eu venho esperando para alguma coisa chegar, para o amor acontecer. E agora nossos sonhos são reais. Através dos bons e maus momentos, eu estarei sempre ao seu lado. Baby, você é tudo o que eu preciso. Quando você está em meus braços, acho difícil de acreditar que estamos no paraíso. E o amor é tudo o que eu preciso. E eu encontrei isso no seu coração. Não é difícil de se ver que estamos no paraíso. No paraíso. Baby, você é tudo pra mim.

I used to think someday I'd relax a little and be more like you. Then I realized how silly that thought was. I needed to stand in my hurt you so many times. Baby, don't go back again. Like a child, you forget. But I remember everything, every sting. Choro por tudo, se assim for preciso. amor e ama. Choro por tudo, se assim for preciso. Choro porque eu sei que ainda te quero. Choro por tudo e por tudo lhe digo: te espero. Quero, te amo. Eu choro. Músicas inesquecíveis. You led to me one more time. Once is never enough with a man like you. As canções imortais. Encontro Central. Just like a star across my sky, just like an angel off the page, you have appeared to my life. Feel like I'll never be the same. Just like a song in my heart, just like oil on my hands. Only to love you. That I wonder why it is I don't argue like this with anyone but you. We do it all the time, blowing out my mind. You got this look I can't describe. You made me feel. Just like a song in my heart,

You would hurt old Mika just to save his own. Have pity on those whose chances are thinner, 'cause there's no hiding place from the kingdom's throne. So people get ready for train to come. You don't need no baggage, you just need on board. You need a faith to hear the Jesus humming. Don't need no ticket, you just thank the Lord. Mas foi tudo um sonho. E agora o que é que eu vou fazer pra que você consiga entender que sem você, meu Deus, não posso mais viver. Não posso mais. Encontro Central, o programa que mexe com a sua sensibilidade. O lugar certo dos amores apaixonados. Chegamos ao final de mais uma edição. Um beijo carinhoso, um abraço forte e até o nosso próximo Encontro Central.